Com minha veinha em uma mansão, dia de frutos colho meu cifrão. Na minha vida tá que tá tudo bom, tá que tá tudo bom. E jogo na bag um monte de dinheiro, faço uma TED lá no meu parceiro. Faço essa festa ficar um salseiro, tanta vadia parece o roteiro. Eu assumo a responsa, chove só nota de onça. Muita grana empilhada na sala, me traz a máquina de conta. Hoje eu torro muita grana, grana, mas me lembro, mano, que não era assim. Não havia um puta azul camarim, só alguns brothers correndo por mim. E se hoje tá tudo diferente, só quem não pode mudar é nós. Nunca vão calar minha voz, acelera um robô veloz. Tô de carenada, eu passo na minha quebrada de mochila e sem cap. Ela tá pousada, quer dar uma encostada com os menores que é mau pé. Corpo lacrado onde tá tu e uma Juliette. Quer dar uma roletada, ir pra revoada, encostar com chefe. Ok, dentro da nave ela se diverte. Só joga a bunda, ela sobe e desce. Não demora, bolo outro back. Exala de hora, minha polo bege. Sempre chique, knife dos moleque. Pra safada é clex, cinco nós arrumar. Vindo me ver, não entendi nada. Viu que a vida tá muito avançada. Só sujeito o homem na bala, pronto pra qualquer parada. Bora pro corre do céu, só cai água. Cansei do gosto da vida amarga. Desacreditava, olha a caminhada, mas o vencedor da quebrada. Aí menor não desiste do corre, é mó luta pro ser no momento. Sua coroa ficando doente, seu pai é ausente, você sem exemplo. Tá foda pro ser de tirar uma moeda, foda pro ser conseguir um emprego. Não consegue tirar uma distração, os problema em casa virou pesadelo. Quantas vezes que se joga no crime, mas seu irmão pra você foi exemplo. Que essa vida não é pra você, e graças a Deus você tem o talento. Expressar através da caneta e meio ao caos que você tá vivendo. Deus lá de cima olha por você, aqui na terra vai sobrevivendo. Do jeito que dá se precipitar, tudo vai chegar se você trabalhar. Você é a esperança da sua família, pensa por onde se quer optar. E pode apostar, tudo vai chegar e várias putas vão querer te dar. Vários amigos querendo colar, até seu patrão vai te bajular. E você vai ter vários fãs, vão te seguir na porra do Instagram. Vão esquecer que seu nome é Renan, agora só vão te chamar de Kian. Vai vir exemplo pros que estão na trilha e pros menor da Baixada Santista. Vai comprar tudo o que você queria e vai dar orgulho pra sua família. Tudo, tudo o que você queria, preto longe da vida bandida. Tudo, tudo o que você queria, dando orgulho pra sua família. Tudo, tudo o que você queria. Jogo na bag um monte de dinheiro, faço uma TED lá no meu parceiro. Faço essa festa ficar um salseiro, tanta vadia parece um puteiro. Eu assumo a responsa, chove só nota de onça. Muita grana empilhada na sala, me traz a máquina de conta. Me traz a máquina de conta.